Seção 9 de A Cidade do Vício. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Jefferson Azevedo. A Cidade do Vício, de José Valentim Fialho de Almeida. A camisa. Os antros de Londres eram, no entanto, rebuscados, não tendo Cromwell achado carrasco que destroncasse a cabeça do bom rei Carlos. Chegara a última noite do mártir, e nada de carrasco ainda. Todo o dia, os guardas atônitos, os fâmulos curvados e os grandes personagens do país tinham notado a luta surda desse homem de ferro que, mudo e lívido, passeava no grande salão do palácio. À meia-noite, o último agente chegou sem ter encontrado o braço que se pedia para colaborador da forca na obra do assassinato. Em tamboretes de carvalho forrados de Córdoba com pregaria e relevos dourados, os grandes patriotas de negro empalideciam no silêncio lúgubre do recinto, seguindo na face do protetor todo um ciclone de refreadas cóleras. E antes que ele fizesse um sinal, um velho espadaúdo ergueu-se e, com tranquila voz e gestos de bonomia honesta, disse: "Serei o executor da alta justiça." Cromwell nem olhou para ele e, batendo na mesa: "Amanhã, às 5!" Como sombra solvendo-se numa tela branca, os patriotas abalaram lentamente, embuçando-se nas capas. Chovia, e do céu carbonoso, rasgado de torres e frontarias góticas, uma melancolia fúnebre estendia as asas silentemente nesse mistério pardacento que é terrível como a morte. No dia seguinte, às 5, o carrasco estava no seu lugar, de vermelho, meia máscara no rosto, barba pontiaguda e branca sobre o peito. E a cabeça de Stuart caiu ante o Vauxhall, apinhado de mundo e indeciso de nebrina. "Bem," disse Cromwell, "que desejas em paga do serviço que prestaste? Os heráldos estão exaustos, mas pede o ouro que te aprover. A invernia destruiu as colheitas e matou de fome os servos, mas diz os domínios que pretendes. Em Londres há palácios maravilhosos que não pertencem ao Estado, e serão teus se os escolheres. Fala, pois." O velho apenas queria uma coisa, e ao formular esse desejo único, os patriotas tremiam, receando serem espoliados. "Qual?" disse Cromwell. Ele esteve sem falar algum tempo, e após: "Dar-me-ás a camisa do decapitado, ensopada como está no sangue que dele correu." "Mais nada?" "Mais nada." Cromwell não se conteve, que não dissesse: "Como é que um homem da tua têmpera é fútil como uma mulher?" O velho corou sob a afronta, dizendo: "Ingrato!" E saiu. Mas no dia seguinte recebia a camisa ensanguentada do sangue real. Esse troféu de infâmia foi encerrado num cofre lavrado, em cuja tampa uma inscrição latina comemorava o feito, numa solenidade de estilo que turgescia toda anglicanamente em versículos da Bíblia. E pelas idades fora, a descendência do carrasco teve a veneração da Inglaterra, por via do despojo guardado no cofre de ouro precioso. Foi esta veneração que mais tarde assentou um neto do excêntrico sicário de Cromwell na Câmara Alta e cuspiu na farda ducal que lhe vestira uma lista geral de condecorações e crachás. Em breve, Lord White, Duke Clifton e representante direto da família aristocratizada, chegou a ministro, a favorito e a 100 vezes milionário. Em certa quadra do ano, abalava de todos os pontos da Inglaterra uma chusma de eruditos, famintos de camisa, em direitura ao castelo de Clifton, na esperança que a clemência do proprietário lhe permitisse como graça inestimável uns segundos de contemplação ante a relíquia do rei santo. Senhores e servos se impunham à peregrinagem a Clifton, uma vez na vida ao menos. E sobre a cor e feitio do venerável farrapo e suas nóduas, estranhas versões entraram a correr mundo. Brochuras referiam que era camisa de dormir. Enormes infólios, pejados de investigações pacientes e sutis, iam à afirmativa audaz de que nem era de dormir nem de trazer, nem camisola ao menos, porém simples e honestamente, um par de ceroulas. Foi de ver a luta que se travou então, apostas que se originaram do caso, duelos a murro, a pontapé, marrada e tiro que tiveram lugar. Em Oxford e Cambridge, por todos os grandes colégios e clubes, a mocidade esqueceu o cricket e largou o remo para se partir em facções, uma que arvorava a camisa e outra que fazia flutuar a ceroula na ponta de um chusso. Nos claustros góticos das universidades e embocadura das ruelas medievais, entenebrecidas a deshoras, de cada vez que um vulto afrontava outro, de logo bramia no inglês furibundo. Quem vive? Camisa ou ceroa? E sendo contrários os que altercavam, estabelecia-se de pronto o combate e corria sangue a golfões de vencidos e vencedores. Os que expiravam diziam no estupor da última hora: morro pela ceroula! E narrando o caso, o Times escrevia: mais uma vítima da roupa branca de sua graciosa majestade. Ora, estavam as coisas nesses termos quando uma comissão de sábios e filósofos de mistura com alguns dos melhores camiseiros de Londres foi pelo governo da rainha encarregada de precisar a questão e restituir ao público a tranquilidade para desejar em tão tormentosas circunstâncias. A Câmara dos Lords votou milhares de libras ao trabalho pujante da ciência e rouparia inglesas. Os jornais publicaram retratos e biografias dos comissionados, animando-os com apóstrofes estridentes. Os clubes de nomeada abriam ao grupo eleito as suas salas de conferência e de jantar, e em toda a linha as apostas repetiam-se e os duelos multiplicavam-se. Ao mesmo tempo, choviam dos prelos as pesadas brochuras ricas de argumentação, inultrapassáveis de lógica e até ricamente providas de certos pormenores. Segundo o Dr. Cater, a peça de roupa guardada no cofre era um par de ceroulas atendendo à malha negra que demarcava a bifurcação das mangas, maneira de ver que mereceu uma sessão solene ao Colégio dos Cirurgiões de Londres. Conforme se inferiu das atas e boletins desta preciosa sociedade, a malha traía a ceroula, porquanto a ciência confirma a relaxação de certos músculos pela decapitação. Mas a alta química inglesa, que tinha assistido em silêncio ao debate, interveio, pedindo um resquício infinitésimo que fosse da substância, a fim que os modernos processos de análise lançassem o ultimátum que o caso urgia. O público inglês, porém, não consentiu, tal o respeito dos saxões pelos monumentos históricos. E numa solene protestação, 200 meetings fizeram sentir ao governo a sua vontade sobre a malha do bom rei Carlos Stuart. Sir Bell, o tribuno, fez um discurso genial, clamando réprobo e criminoso aquele que tocasse com a ponta do nariz que fosse no medalhão negro da relíquia. Pois que é único no gênero, e o mártir não poderá brindar os museus do Reino Unido com outro de igual formato? Resumia ele no meio de um trovão de aplausos. Fotógrafos e pintores vieram piedosamente com suas máquinas e cavaletes ao castelo de Clifton reproduzir o singular endurecimento que tamanhas dúvidas provocava. E vendendo cópias a 2 shillings, enriqueciam-se em dia e meio, vitoriados nas praças e ruas da grande cidade. Lord Clifton abria com fidalga generosidade as suas portas, a romeiros e sábios. Fizera emoldurar um vidro na tampa do cofre de ouro em que se conservava a santa roupa, orgulho de sua casa e alvo das atenções de um grande povo. Assim vos curvais ante o precioso documento do bom rei, dizia o duque do seu fauteuil do parlamento. Que faríeis então, se como a sempre chorada mão de meu ilustre avô o houvesse espalpado fresco? Num êxtase. Chegando aos lábios para o oscular reverentemente. E pelas suas barbas veneráveis e brancas, fios de lágrimas corriam. Ao fim de um ano de disputas, conferências grandílocuas e as mais catedralescas hipóteses, a grande comissão de sábios recapitulou que, uma de duas: primeiro, ou no tempo do rei Carlos reinava como refinada elegância o fazer-se das pernas braços, e em tal caso o farrapo de Clifton era sem dúvida camisa confeccionada para um decapitado por não apresentar abertura entre as mangas, podendo-se a malha classificar de sanguinolenta. Segundo, ou caso contrário, era um par de ceroulas e, conseguintemente, a malha. Seguia-se um latinório púdico para explicar a composição da histórica argamassa. Alarme em toda a linha! Nas bibliotecas choviam arqueólogos e eruditos a investigar se de fato constituíra prodígio de galanteria europeia no tempo de Carlos, o trazer-se as mãos pelo chão. As ladies de tez puríssima e olhos de safira coravam de pensar na renovação do requinte. Republicanos moderados, jacobinos de meia força ou vermelhos puros, berravam em conclaves secretos contra a devassidão e embrutecimento das realezas e aristocracias, jurando que a Convenção Francesa e a usurpação de Cromwell tinham sido providenciais no extirpar de coletividades que se esforçavam em trazer a humanidade aos hábitos de locomoção dos verdadeiros brutos. novos discursos, novas sessões, novos duelos e novas brochuras. Do gabinete inglês radiou uma nota às potências, pedindo confrontações e paralelos minuciosos de costumes no ciclo histórico proposto. A França declarou entre risos que Luís XVI era um primate da melhor espécie e só das mãos fizera uso para assinar decretos que não lia, levar à boca magníficas pastilhas de chocolate ou pedir clemência numa atitude de poltrão em todo o seu doloroso cativeiro. Itália e Espanha viram no problema uma diferença de raças e encolheram desdenhosamente os ombros, orgulhosas do seu berço latino. A Alemanha pôs-se a meditar. E só Portugal, num impulso de simpatia pela fiel aliada, respondeu que desde Ourique, sendo vivos Tareja e o galego Transtâmara, seu amante, era uso separasse a nobreza do povo, invertendo aquela os locomotores e pondo-se derredor dos príncipes, de cabeça para a terra e pés para o firmamento, nos grandes saraus e recepções. Ainda sobre a questão, pesaram anos, que ao mesmo tempo faziam curvar para a terra a espinha dorsal e a cabeça branca do Lord de Clifton. O duque não tinha descendentes diretos. Era um velho austero e seco, solitário no seu ducado e possuidor da melhor fortuna rural da Grã-Bretanha. Tinha uma governante velha que muito amava e fora ama da loira Ellen. Futura duquesa, se um garrotilho a não estrangula aos 16. Pobre bichaninha gata. Repetidas vezes, o governo propusera ao duque por somas fabulosas a venda da peça de roupa de Carlos Stuart. A rainha escrevera-lhe do seu punho uma longa carta de familiaridade afetuosa sobre a relíquia de família que seria crime deixar fora dos arquivos do país, perdida talvez nas mãos dos colecionadores particulares e nos bric-a-brac dos estrangeiros maníacos. Mas Clifton recusara todas as propostas, alegando que o despojo era penhor de família a que andavam ligadas grandes recordações e legendas. Sentindo-se ao fim pender para o túmulo e já de 80 e tantos, Lord Clifton fez saber ao governo em certa manhã de gota tenaz que a camisa, ceroulas ou quer que fosse, entrariam no South Kensington Museum no próprio dia em que ele, Lord Clifton, fechasse os olhos ao mundo para, no carneiro do castelo, habitar o seu sarcófago de lápis lazuli que 10 leopardos sustentavam e dezenas de escudos revestiam. A nobre intenção do Lord comoveu a orgulhosa e grande Inglaterra. Todos os clubes revotaram homenagens ao benemérito. O parlamento e a rainha encheram-no de honras e, por seu turno, o povo fez-lhe ovações formidáveis sob as janelas do palácio. E dali por diante, a ideia de todos era: quando cerrará para sempre os olhos esse bom Lord Duke de Clifton? No salão de honra de Kensington, o diretor tinha já marcado lugar à relíquia inestimável, ao fundo da peça, sobre um estrado gótico, entre as estátuas exumadas no Peloponeso e bandeiras tomadas aos franceses nas grandes batalhas do Império. E uma tarde de inverno, os jornais noticiaram a morte do Lord. Enquanto todas as classes sociais vinham, lutuosas e graves, desfilar no enterro, uma deputação de sábios presidida pelo príncipe de Gales subia as escadarias do solar para conduzir ao museu a oferta do duque morto. Ah, pobre gente! Desaparecera do estojo a peça de roupa de Carlos Stuart, camisa, ceroulas ou quer que fosse, que a governante, asseada mulher do país dos Highlands, vendo para ali o lastimável parrapo, atirara honestamente com ele a barrela da lavadeira. Fim da sessão 9.